Não mais relato o sofrimento da minha lágrima ao suprir seu canto fúnebre do tempo que envelhece meu sorriso. Porque nesse mundo homem astuto não dá ponto sem nó. No êxito do futuro sei que posso ser bem melhor, porque não faço da minha mágoa componente pro seu pano na testa o rótulo de gado cego junto com o rebanho que faz intercâmbio no Israel. Diplomado com xiita, mas não se explode pro C4 pela causa que acredita. Pois quem oculta a esperança contempla o sangue dos meninos. Quatro cliques, pou, pou, no pano, mármore, seu filho fica fácil semir na guerra, na COPM, os molotov depois se joga da favela. Tipo os boy temendo a morte, também caminho num deserto que me esgota a cada passo. Sinal único, vital, que vem de esqueleto cefálico. Convicções, trago pra morte o sofrimento de passagem. Excalibur, morro da rocha e pau do mal pela verdade. O aspecto devoto que as tempo do pensador tem a paz como um propósito após aprender que a dor só passou despercebido a quem finge que não se importa. Até enquanto não é seu filho morto arrastado na porta. Suplício da minha alma é pelo jihad do sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Oculta a esperança, contempla o sangue dos meninos enquanto clique, pou, pou, não pô no mármore seu filho. Suplício da minha alma é pelo jihad do sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Quem oculta a esperança, contempla o sangue dos enquanto meninos enquanto clique, pou, pou, no crânio do seu filho. O suplício da minha alma é pelo jihad do derramado sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Quem oculta a esperança, contempla o sangue dos enquanto meninos enquanto clique, pou, pou, no crânio do seu filho. Me diz qual é a devoção correta a se ter num instante quando o pulmão perfurado cala o canto do estudante que optou em ser manifestante. Pátria anti-impunidade revoga a história com teu sangue pra vigor da liberdade. Não teve busto de platina, homenagem cívica em quartel, nem esquadrilha da fumaça nos balé do arranha-céu de um genocídio consistente que intensifica a lembrança. Foi constatada anomalia que põe à prova a esperança. Na demagoga, evolução, drama na filantropia que exalta dar tiros de fuzil escondidos na teoria. O idealista promissor, oportunos que contam corpos, duplicata lá, satã, Nobel por coleciona ossos. O topazio no anzol, tipo isca pro CV de cada 10 que fala em doido. Nem sabe o que é sofrer, ser Luther King, Malcolm X. Foi desculpa pro covarde que entregou a causa pra ter Nike pela abundante vendagem. Quilombola, pacifista, leitor de Platão, confunde sua abolição. Tá no estudo, não no grito da usa, onde o veneno da semente é regada a sangue. O deus da guerra e pipoca blindo o crânio, porque você é parte dela. O suplício da minha alma é pelo jihad do sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Oculta a esperança, contempla o sangue dos meninos enquanto clique, pou, pou, não pô no mármore seu filho. O suplício da minha alma é pelo jihad do sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Oculta a esperança, contempla o sangue dos meninos enquanto clique, pou, pou, no crânio do seu filho. O suplício da minha alma é pelo jihad do derramado sangue por nada nesse deserto escaldante. Quem oculta a esperança, contempla o sangue dos meninos. Clique, pou, pou, no crânio do seu filho. Nossa antinia evoluiu com as nove abundante know-how, tornando plausível a analogia citada por Schopenhauer. Ser pessimista é só desculpa de quem mais quer ter opção. Então simula o suicídio na espera da compaixão. A toque da gaita melancólico, o tom do acorde final. Suplício do sangue é diabólico no jihad global. Perfeccionistas, pastor que foca seu dízimo sem louvor. Te convence, arremata a fé, te parcela um trono de fogo. Confunde a meta, cedo escrito, resulta o sonho. A devoção de não ter nada e ser ninguém, se alimentando de ilusão. Mas tudo se torna mais difícil quando se pensa por você, negando a Cristo de olho azul que o mundo tem pra oferecer. Mas se o açoite não te mata, pelo instinto fortifica. Fogo, papa na água benta e me liga como exorcistas, metafísica hipotética de código da 20. É versão clássica em comédia da ética do apocalipse. Uma tempestade cancerosa consome anfíbios e flor, enquanto a cala China e cobre um sepulta outro deverró. Tamo tipo Guilherme Del com a maçã na cabeça do porco que assinou intimato de guerra, mas nela não quer ser morto. Suplício da minha alma é pelo jihad do sangue derramado por nada nesse deserto escaldante. Oculta a esperança e contempla o sangue dos meninos enquanto clique, pou, pou, no pano mármore seu filho. O suplício da minha alma é pelo jihad do sangue. Derrama no punada nesse deserto escaldante. Tenho puta esperança, contemplo o sangue dos meninos. No crânio do seu filho. O suplício da minha alma é pelo jihad do derrama sangue. Derrama no punada nesse deserto escaldante. Tenho puta esperança, contemplo o sangue dos meninos. Pô, no crânio.